A irresponsabilidade de um casal surpreendeu na madrugada deste sábado. Por volta de uma hora, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foi chamada para o cruzamento das ruas Beija-Flor com Pica-Pau na altura do bairro Portal da Foz. A informação era de uma colisão contra anteparo. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram um veículo cadete batido em uma árvore e ao lado dele, 4 crianças e 2 adultos. As crianças têm entre 13 e 9 anos. O garoto de 9 anos correu aproximadamente 2 quilômetros para pedir socorro a um tio depois que a mãe, aprendendo a dirigir, bateu contra uma árvore. Após assustar-se contra uma carreta estacionada, a mulher teria perdido o controle da direção. Ninguém dentro do carro usava cinto de segurança. O marido, que supostamente estaria ensinando a esposa a dirigir, no mais absoluto ato de irresponsabilidade com 4 crianças a bordo, foi quem ficou mais ferido. Ele estava no banco do passageiro e foi projetado contra o para-brisas, provocando ferimentos gravíssimos. As crianças, que receberam, num ato de carinho, ursinhos do SIAT, estavam apavoradas. O bombeiro responsável pelo atendimento precisou conversar muito e de forma bastante carinhosa para fazer com que elas se acalmassem. Todas foram levadas no colo para as ambulâncias. Os bombeiros que atenderam a ocorrência e os moradores das proximidades ficaram espantados com a capacidade dos pais em mostrar irresponsabilidade numa situação como esta. As 4 crianças foram levadas para a ambulância e em seguida para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Pai e mãe haviam ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Os 4 menores sofreram ferimentos considerados leves, mas mesmo assim foram encaminhados por tratar-se de crianças e estarem dentro de um automóvel que colidiu, sem o cinto de segurança. Já do casal, ele sofreu ferimentos mais graves, uma forte pancada na cabeça e contusões e escoriações por todo o corpo, por estar no banco da frente sem o cinto de segurança. Ela, apenas contusão em um dos joelhos, e todos foram levados para o pronto-socorro do Hospital Municipal. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.